rima. E aqui ela não para. É rap batendo forte, é voadora na sua cara. É desse jeito, original e sem massagens. Verdadeiro tá aqui, sem pagar de pilantragem. Me chamaram, e agora a quadrilha tá formada. É disparo de rima igual os fronte da Al-Qaeda. Fechando com quem soma, somando com quem fecha. Aqui a parceria faz o corre sem dar brecha. É sem conversa, com as ideias, meu irmão. Só dá licença aqui pra quem corre na missão. É reunião de maloqueiro, eu sou mais um que soma. Propondo fogo na rima, igual o Nero pôs em Roma. Os bicos vão à lona, se vê eu e os moleque montando as track. Então pode pá que é nós no rap, nos beat trap. Nós vai tomando de assalto. Agora entre em cena os kamikaze do asfalto. E eu vou chegar no sapatinho, com toda a humildade, irmão, dá licença aqui. Rima é uma resposta, mas temos liberdade. Quando a nossa rima é construída com a verdade. Eu falo de amor, falo de sentimento. Eu lembro dos irmãos que se perderam indo pro arrebento. Eu falo de paz, mas tenho que citar a guerra. Ignorar até quando, se eu faço parte dela. Meio confuso e um tanto inconsequente. Eu vou juntando umas palavras tipo bala no pé. Vou disparar, dane-se, vai segurando. Eu tô com sede de justiça, estou me preparando pra enfrentar o mundo e mostrar minha cara. Não é qualquer problema que faz cair em minha casa. Eu tenho disposição e vou até o fim. Me fita pra citar, então dá licença aqui. Pensa aqui, deixa eu chegar, seu namorado. Os invejosos perde a linha, pede break, passa mal. Família gangsta love, pode vir que o sangue é nobre. É só os maloqueiros nessa fita que se envolve. Falo do que eu vivo, só falo do que eu vejo. O seu medo tá no ar, pode deixar que eu farejo. E os meninos tão na rua, com o rap na veia. Não se ilude no sorriso dos neguinhos da cara feia. Vou andando devagar, e o resto que se dane. Vai falar mais baixo, não me vem causar vexames. É polvinho, cê fala muito, vagabunda que é nato. Vai pra rua trabalhar pra pôr comida no seu prato. Meu instinto tá certinho e ele não me engana. Eu sei que vagabundo quer status e quer fama. A gente tá só pelo amor, mas que venha o sucesso. Pro meu rap nacional, eu só desejo o progresso. Vários manos, vários manos, vários manos, vários manos.